Mas a noite vai acabar em fevereiro passado. Deu um peido tão danado que abalou a cidade. O leão quebrou a grade, saiu da jaula e correu. O sol desapareceu, a lua deu uma parada. Tudo isso só por causa do peido que a doida deu. O vigário Baltazar tava celebrando a missa, quando sentiu a carniça, abandonou o altar, deixando o bodegue bar. A cidade apodreceu, a prefeitura entendeu que havia necessidade de acatar a calamidade do peido que a doida deu. O doutor José Aurora era o senhor delegado, ficou tão agoniado que correu na mesma hora. Botou os presos pra fora, depois desapareceu. Sargento, cabo e soldado quase morre intoxicado do peido que a doida deu. No hospital São Vicente, o doutor se agoniava. Por toda hora chegava carro com gente doente. De atender tanta gente, o doutor adoeceu. A enfermaria encheu, nem injeção dava jeito para cortar o efeito do peito que a doida deu. Flores e plantas murcharam, as lojas também fecharam. Por ordem da prefeitura, um exílio de rapadura. Esse dia nem moeu, o tal de lá correu, saiu tampando areia. Era um mau cheiro infeliz do peido que a doida deu. A cidade ficou cheia com 5.000 urubu. Faltou água, faltou luz, a coisa ficou feia. Com 5 léguas e meia, muita gente adoeceu. Quem era fraco morreu, era grande desespero. Não aguentava o mau cheiro do peido que a doida deu. Caçaram a doida danada para fazer um estudo, mas ela vem nisso tudo, saiu numa disparada. Entrou na mata fechada, nunca mais apareceu. A cidade escureceu, a terra ficou tremendo. Ainda hoje tá fedendo do peido que a doida deu.